Salvador, bom dia, Otan, Mike Yankee, informamos o término de reboque, muito obrigado, bom dia. Gente, Mike Yankee, bom dia. Informador é o Mike XR Echo. Prossiga, Mike XR Echo. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da ponte de número 9 para área remota, disposição número 13. Autorizado, prossiga aqui, reboque. Informe ao término, Mike XR Echo. Será feito, graças. Solo Salvador, é o Mike XRF informando o término do reboque, área remota 13. Grato, bom dia, senhor. Excelente, Mike XRF, bom dia. Alô, boa noite, passarinho 2224, final da 10, baixar de checar. Gente, passarinho 2224, avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 60 graus, 0619. Autorizado pouso, passarinho 2224. Sinal dando zero, confirma o vento pro passarinho 2224. 160 graus, 0629. Passarinho 163. No solo, zona 2, mantém-me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12, do pátio principal. Via Alfa, Juliette, remota 12, na sua escuta, passarinho 2224. Salvador, boa noite, Azul 4220, sinal de 62 milhas. Azul 4220, cheque o trem, pouso autorizado, vento 150 graus 079. Autorizado, pouso, pistão 0, Azul 4220.